Graças a Deus, viste? Graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre seja louvado, junto com o Padre Benfício, junto com Maria Santíssima, que lhe abençoe você, lhe traga muita força, clareza e proteção, viste? Tá bom, seu Zé, muito obrigado por mais esse encontro. Eu vou me retirando, vindo assim, Benedito Galvão, que é o Espírito Mentor de Simé, e que o trabalho se siga dentro da paz que Deus assim nos unge. Sim, Graças a que assim seja, graças a Deus. Deus. Eu tive muita alegria porque a chuva chegou. Acabou toda a tristeza, o carnaval se acabou e a chuva cobriu a cinza que a quarta-feira deixou. O povo não se importou e meteu os pés no caminho, atravessou o obstáculo, ponta de pedra e espinho. Quando o santo é milagroso, quem tem fé chega pertinho. Hoje tudo é o som do pinho, hoje aqui é paraíso. É trovão, é chuva, é verso, é tudo quanto é preciso. São Pedro mandando chuva e nós dois mandando improviso. Ligou pra juízo, quer me ouvir, quer te escutar. Não se importa com o rio, bata na força do mar. Quem quer acertar na loto, não faz questão de jogar. Agora, nós não vamos pegar ninguém, botar na cadeirinha de roda e dizer: para de andar que tá cansado, ah? Senta aqui que eu vou lhe empurrar. Isso é medíocridade. Espírito de luz não é medíocre, não.